Controle Salvador, bom dia, Gol 1897, voltando, centro da informação. Informação Quebec. 1897, desse mantém 50, nível 050, chegada a Bonfi, em Salvador, 1015. 1050, a Bonfi, a intenção é a final do R, nada, se possível, 1897. Ciente, né? Uno 923, pronto cópia. 923, prossiga. Uno 923, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decola dando zero, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5127, o transponder, o controle 19.8. 360 para Guarulhos, São Paulo, Upper Whisky 50, decola da 10. Com curva à direita, da Eldiné. 5127 no transponder, 198 o controle, é o gol 1923. Gol 1923, cotejamento correto, reporte quando pronto, 04, portão. Gente, reportarei. Para. Não, é Gabi, bom voo. Voo. Tango de Lote Serra Tango, prossiga. Sim. Radial ideal 305. Pode cópia de Lote Serra Tango. Já tomo cópia. Só confirmando, é a minha posição de destino, é isso? É, o destino é Nilo Peçanha, confere? Serra Novembro, Hotel Papá. Aqui Serra Novembro, Novembro Papá, radial 305 de Salvador. Vai. Pensando que vai ter que usar uma cega azul do seu plano, porque a gente tem aqui um plano para Serra Novembro, Novembro Papá. Atingiu 40, 6311. 6311, gente. Autorizado 2000, reporte final do ILS X-Ray para final do, RNA, do ILS sem glide, 1015. Ok, para 2000, reportará estabilizado ILS sem glide, 6311. Controle Salvador, bom dia, está 3454, gente da Quebec. Táxi autorizado via Índia Alfa para o ponto de espera da Taxi Bravo, lá chama todo 18.6 ajuste do altímetro agora 1095. Solo Salvador, bom dia, o GV 27. Primeira nave que chamou o tal foi o GV 27. O plano visual para Lençóis, nível 85, está em frente à Escoan, ciente da Quebec, para autorização. Chegou de cópia, GV 27. Autoriza a partida para o GV 27. Autoriza a partida para o GV 27, tá voltando? Vamos chegar a pressão com o centro recife, GV 27. Confirme, tem inteligível. Já se atende e informa o seguinte, o destino que eu tenho aqui é Serra Novembro, Novembro Papá. Se quiser decolar a atualização para essa localidade, se mudar um voo, aí vai ter falado o controle, confere, confirme. Comprovado Serra Novembro, Novembro Papá, nível 080, decola da pista 17, após decolagem, curva esquerda, subida Momo, com posição Albo, após Albo BCT. Controle Salvador, atora em 119, decimal 8. Torre 118, meia dúzia, aciona 5114. 897, Itan 3454. O pouso da referida aeronave será com a cabeceira deslocada a 1200 metros. 8977. Gente, Itan 3454. Avianca 6311. Completa a final do ILX X-Ray. Com 90 metros de pista de cabeceira deslocada, 6319. Ok, ciente, 6319. Chame agora a torre em 118 decimal 6 e tão logo fure a camada, informe a base da camada para a torre, 6319. Assim será, obrigado. Destino 50, Guru 897, pode prosseguir? Autorizado 4000 pés com 1015. Gol no 897, proa do Serra Vitor 367, autorizada RNAV. Serra Vitor 367, essa 4.015, gol no 897. Ah, só para confirmar, a pista está com 1.100 a menos, é isso? Não, 1.200. Ok, 1.200, graças. Solo Salvador, bom dia, TAM 3304, informação Quebec. Brasília 360. Permitiu. Um minuto para cópia. Guardando. Salvador, de Abaeté 1401. Abaeté 1401, Torre Salvador. Até o ponto de espera devido a tráfego na final. Avianca 6311 na escuta da Torre Salvador. Tá 363-320 Guarulhos, quente da Quebec. Guarulhos, a voz de 4, 3663. Passou a escuta, tá 3663. Avianca 6311 na escuta da Torre Salvador. Torre Salvador, cordial, bom dia, 63, Onoono. Tá passando, passou Simbra, baixado e travado, base da camada, 1500 pés. Avianca 6311, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, primeiros 90 metros fechados, cheque o trem, vento calmo. Ciente, 63, Onoono. Serra Tango, aguarde para iniciar o táxi. É, a respeito ainda do seu plano, o Centro Recife agora que está fazendo uma verificação a respeito dessa localidade que chegou aqui no nosso sistema e no sistema do Centro Recife. Houve algum equívoco, não sei se da sala ES ou dos senhores. O fato é que consta um destino aqui que está gerando questionamento do Centro Recife, ok? Eu vou ter que verificar com a sala ES e aguarde para o táxi. Viagem curva à direita, está ingressando no corredor Anchés, receito 1 mil pés até o farol da Barra. Controle Salvador, opera em 1199.8, código 5123. Só mais alguns instantes para eu fazer a verificação aqui com a sala ES. ES até o farol da Barra, 1198 é o controle, 5123 o transponder. O treinamento está correto, ajuste do altímetro no 095, chama o ponto para o táxi. Está pronto para o táxi, o Jeep com 662 a bordo. Autonomia e alternativa? Autonomia de 4 horas e 10, alternativa Sierra November Bravo Romeo. O site está autorizado, reporte para cruzamento da pista na 028. O site autorizado vai reportar para cruzamento então, no 028. Seu solo foi ao 02, livre direita, chama o solo 121.9. 219, bom dia, obrigado. O Abaeté 1401 é o solo, a torre voltando? Gente, o Abaeté, estamos formando agora que a pista já operando com os primeiros 1.200 metros. É, tem condições elas ao backtrack taxia via Alfa para Delta? Sim, taxia via Alfa, realiza o backtrack na posição, táxi via Alfa até a Delta, na escuta da torre. Desculpa aí pelo equívoco aí, o ABT. Tranquilo, amigo, sem problema. Posição, Avianca Brasil 6319. Onde completa a final do RNAV, chama a torre 1986, 1897. 86, até mais. Bom dia, mudou 1897. Continua a aproximação, os primeiros 1.200 metros fechados devido obras. O ajuste no 015, reporta baixado travado, visual com campo. Reporta baixado com travado, os primeiros 1.200 metros, confirme. Solo, confirme para o TAN 3304, a pista agora 1.200 metros deslocada. Pode 29 local, a pista está com 1.200 deslocado da gente agora. Guião de repórter na final com operação visual nos mínimos. TAM 3454, 1.200 metros de cabeceira deslocada. Ok, 2.500 pés. Produto Sierra Vitor 366. TAM 3454. Serra Tango, a Sala IES solicita um contato para informação de mudança de destino aí, de averiguação dessa discrepância no destino aí. Positivo. A questão é que o Centro Recife não está autorizando o seu plano de voo para esta localidade, devido o Centro Recife ter uma informação divergente do que foi informado. O AIS confirma que recebeu como destino Sierra November, November Papá, e não Hotel Papá. Solicita um contato para essa mudança, ok? Eu não tenho autorização do Centro Recife para a sua decolagem. E a porta da aeronave. Sim, 380 com o transplante de enfermo, aguardando cópia 3859. Sente, aguardando cópia 3859. Eu creio que esses 45 minutos seriam aí contornados, ok? Não teria problema. A questão é que tem que ser, o AIS está querendo constar lá na via telefone essa mudança da informação. Voo 1897, a 3 milhas, baixo travado, visual para 0. Voo 1897, Live Pulse, cabeceira deslocada 1.200 metros, o vento 120 graus com 0,2 nós. O ajuste permanece no 0 no 5. 7 deslocada, Live Pulse, boa noite, 97. Solo Salvador, Avianca Brasil 63 no 1, mantém antes da Delta. Leonardo Copa. Estou coordenando aqui, já coordenando as 080, só um minutinho, deixa que eu vou tapar. Eu estou 3859, está pronto para cópia? Matheus, prossiga. Autorizado então, 3859, Curitiba, 380, pelo 358, peça gás, depois rota, conforme apresentado em plano, decola da pista 10, após direita, subida a gole, transição Gonza. Controle 1, 19.8, aciona 5144. Curitiba 380, aprovado, Aperuísque 58, Sagaz, após em rota, Gole, Gonza, 5144, 19.8 ao controle. Agora, após Sagaz, é conforme em rota apresentado em plano. Poxa, após Sagaz, conforme apresentado em plano, tá 3849. Só 6319, mantendo posição antes da Delta. Vai até 1401, após passagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter pista 10. Vai até 1401. Positivo, alinhar e manter após o Gol, vai até. Bianca, última esquerda na Juliette, na Índia, conforme melhor dizendo, portão 01. Aqui, na Índia, portão 01, Bianca Brasil 6311. Voltou para 304, Copa. O Gol 1897 no solo 06, agilize, libere à direita, chame o solo em 121 decimal 9. 219, Gol 1897. Reporte pista livre, Gol 1897. Vai pra lá. Amador autorizado Guarulhos, nível 340, pelo Perisco 50, decola da pista 10 após direita, subida da Aero, transição Giner, controle 119, decimal 8, aciona 5141. Autorizado Guarulhos, 340, apio Whisky 50, decola da 10 com curva à direita da Eldiner, e o controle 119, decimal 8, aciona 5141, tá 3663. Planeta correto, sem acionamento. Portará, tá 3663. Turno 30 graus, 049. Iniciado, vai ter. Oi, Salvador, bom dia, TAN 3454. TAN 3454, continue na aproximação, aguardando pista livre. Primeiros 1.200 metros, pista no zero impraticáveis, ajuste no zero no 5. No 0 no 5, sente 2.200, avistou no 372 com 1.700 pés, ok? Sente. 360, via Upper Zulu 17. Curva direita após decolagem do 17, saindo agora em transição FIP, controle 19.8 e o transponder 5.145. O regulamento está correto, 3.4, dimensionamento. Tracionamento. Decimal 3, 119, decimal 8, corrigindo 119, decimal 8, chame o controle. Vai até 1401. Cliente, 1401, controle 198, bom dia. O TAN 3454, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 03 nós, cheque o trem. Baixado, travado, livre, pouso no zero, deslocado 1200 nós, TAN 3454. Importante, está de alta, 890. Bom, 923, vim pushback pro TAN 4, chame táxi. 1923, vim pushback, chame pro táxi. Tá, só confirmo por gentileza, após 40 milhas cancela por 085, é isso? Santa Copa? Jacobina 080, até 40 milhas, depois cancela 085, decola da pista 17, após decolagem curva esquerda, servida a Momo, transição alvo, após alvo direto. Controle 1-9-35, aciona 5-1-3-1. Ciente, cabeceira deslocada em 1.200 metros, GM-27. Papa Tango, Juliette Serra Tango, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 7. O fim corbeto na minha alternativa. Alguém que está tentando fazer alguma transmissão em 19.8 aí, ninguém está recebendo não, só o ruído. 663, posição 05. Vocês conseguem a Petrolina e qual é a autonomia? Ah, ok. Axe ajuste na 015, Papatã, Gus, no Papatã. Autorizado o táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto. Prossegui, tem a Juliette agora, certo? Prossegui portão 10. Portão no 0, boa noite, 97. Quatro livrou, se escuta. Pushback, acionamento, tá 3663, está no 5. Aguarde um pouco, tá 663, portão 5. Para pushback e acionamento. Bota lá. Táxi Gol Uno 923, 78 a bordo, 3 horas e 55, alterna com 20. 8, 3 e 55 com fins, confere? Confere, 78 e com fins, Uno 923. Positivo, direita, taxi Índia, Alfa, reporte antes da taxi Delta. Tô, gol na 923 na frequência do solo ainda. Índia, Alfa, reporte antes da Delta, gol 923. Botou 3454, táxi em frente, vai manter posição antes da taxi Delta, aguardando para prosseguir o táxi para o pátio principal. Ok, aguarda antes da Delta, 3454. 7, decolado aos 4-0, ingresse no corredor Axé, reporte passando o eixo da pista 3-5. Ingressar no corredor Axé, vai reportar passando o eixo da 3-5, GV27. Papa Tango, Juliette Serra Tango, informe o PLB. Vamos lá. Para essa separação de tráfego, mantém a posição pistão no 7. Para voltar Guarulhos, a sua aeronave vai ter que decolar só até 1225 e voltar daqui aproximadamente 10 minutos. Então, por isso, não está sendo autorizado se eu estiver aqui no momento. A gente vai aguardar então a 363. Alfante da Delta, gol no 923. Primeira esquerda, Delta, um pouquinho mais na frente, já está autorizado o seu ingresso. Na Delta, mantenha a posição e chame a torre 18.612 para ingresso e decolagem. Ajuste 1015. Bem, que ingressa na Delta, mantenha a posição, chama a torre, gol no 923, bom dia. Boa. Outra 3454 prossegue em frente, observe o gol, vai ingressar a taxa Delta, e a sua aeronave pode prosseguir em frente e reportar antes da Juliette. E após o gol, segue reportando Juliette, TAN 3454. Solo Salvador, o TAN 3304, puxa acionamento, posição 02. Autorizado 3304, chame táxi. Livre. O GV27, chame agora o controle em 119.8. Controle 119.8, GV27. O Papa Tango Juliette Serra Tango, autorizado a decolar a pista 17, o vento 150 graus, 03 nós. Zero. Vai. Qual a radial ideal para Lençóis? 300. Está autorizado a afastar-se direto Lençóis em ascensão ao nível 085, GV27. Autorizado direto Lençóis subindo para o 85, nível 085, GV27. Salvador, Whisky 1, Ilhéus, Golf 677, Vitória, Whisky 6. Obrigado. Mantendo posição, gol no 923. Gol no 923, para separação de tráfego, mantém o ponto de espera. Mantendo o alinhamento da cabeceira no 0, gol no 923. Corrigindo, mantenha-se alinhado para separação de tráfego. Certo. O Papa Tango Juliette Serra Tango, decolado ao 16, reporte para o cruzamento do campo. Papa Tango Juliette Serra Tango, chame agora o controle em 119.8. Controle, Juliette Serra Tango. Serra Tango, ascensão nível 030.